Sobre o trono está, e é Deus de toda graça que de graça tudo dá. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai, proclamai. Cristo Salvador, proclamai, proclamai, que por centro de seu reino ele tem amor. Proclamai, proclamai, contai as vezes que alegria ele tem, e é dele que as cansados e o descanso vem. Dizei aos pecadores que nos quer salvar, e a todos os cativos que nos pode libertar. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai. Os inimigos ele reinará. Proclamai, proclamai, dizei que se demora, todos devem crer, e a Cristo agora mesmo o coração render. Que estejam preparados quando aqui voltar, a fim de redimidos com louvores aclamar. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai.